Capítulo 56. Assim diz o Senhor: sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo. E não permitam que o eunuco diga: sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam seu nome, que o adoram e não profanam o sábado e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo, Israel. Venham animais do campo, venham animais do bosque, venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes. São como cães de guarda mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando. Como cães gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Dizem: venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa. Vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior.